vista alcançasse onde o pensamento vai, talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais. Nunca mais vi araponga, escutei cantar nas matas. Pra mineira que eu adoro, eu nunca mais fiz serenata. Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o sabiá cantador, nas campinas o perfume da flor, lá na serra ver o sol raiar. Quero ver o meu céu estrelado e o clarão que a lua faz. Vê meu amor, que felicidade, quanta saudade. Oi, Minas Gerais, oi, Minas Gerais. Vivendo assim tão distante, a saudade é muito mais. Você sofre, eu também sofro, padecemos dois iguais. Longe de ti, meu benzinho, vivo sempre a padecer. Saudade está me matando, eu sou capaz de enlouquecer. Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o sabiá cantador, nas campinas o perfume da flor, lá na serra ver o sol raiar. Quero ver o meu céu estrelado e o clarão que a lua faz. Vê meu amor, que felicidade, quanta saudade. Oi, Minas Gerais, oi, Minas Gerais.